tower of the cross and destiny. Someday you'll know what you meant to me. When the dagger comes and the soldiers flee, and you're drowning is in history. And the days go by and I'm turned to the place with thousand years written on my face. This is broken, can't be replaced, and love will make you crazy. Ser apenas a sensação de uma dor antiga que ficou suspensa pela corda fina da ilusão. Tudo que a gente queria dizer, tudo que a gente nunca disse, todos os momentos que a gente nunca ia esquecer. E o fogo da paixão que não desiste. Pode ser apenas marcas de alguém, retrato esquecido na parede da lembrança. Pode ser apenas ser apenas outro lugar, aonde todas essas coisas do passado ficam acontecendo sem parar. Tudo que a gente não consegue explicar, tudo que a gente nunca quis entender. E todas as pessoas que ficaram para trás, pedaços tão difíceis de perder. Pode ser apenas marcas de alguém, retrato esquecido na parede da lembrança. Pode ser apenas pedras, marcas de alguém, retrato esquecido na parede da lembrança. Pode ser apenas, que caiu do céu. Uma pessoa que você já conhecia muito antes de nascer e que você perdeu.